alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, minha gente. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Ó, gente querida, gente boa, gente amiga, gente do meu coração. Tô aí. Cheguei. Ó, eu falei cheguei, não complica as coisas não, não fica interpretando aí de forma errada não, eu falei cheguei, viu? Pois é, a partir de agora é o Maurício Fales com vocês e como sempre trazendo muita música, muita informação, alegria, principalmente alegria, porque eu não gosto de ver ninguém com cara triste, jururu aí pelos cantos não. Ah, esse negócio de tristeza não paga dívida, não é mesmo? Então a gente tem que mais estar alegre, feliz, de bem com a vida. Pelo menos nessa horinha que nós estivemos juntos aqui, eu quero que você esqueça de todos os seus problemas e pense que a vida é bela, que a vida é bonita, que a vida vale a pena ser vivida. Em qualquer circunstância, a vida sempre vale a pena de ser vivida. Por isso, para você, onde quer que esteja, você sabe que, ó, menina... Mas os homens também esticam a cara quando eu vou dar o beijo. Ô, seu bando de sem-vergonha, vocês tomam juízo, rapaz. É, para vocês é só um abraço, ó. Tá bom? Então vamos lá. Ó, no programa de hoje, sabe o que é que eu vou rodar aqui? Deixa eu dar umas olhadinhas, que eu nem olhei direito o listão aqui ainda. Rapaz, tem muita música bonita, ó. Vamos rodar o Beto Santos, Debbie Sticker, Fevers, Bruno Marrone, Roberto Carlos, Century, João Viola, César Menotti Fabiano. Ah, mas tá bom demais o programa, muito legal. Então, olha, vamos começar logo trazendo, e também sem contar a carta destaque, né? Que aí daqui um pouco eu vou dizer pra você qual é a carta destaque de hoje. Então a primeira música de hoje, pra começar legal o programa, é com Beto Santos. É, ele vem aí cantando com a participação do Francis e Juliano. Toma, roda lá, meninos. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, vamos que vamos. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira, pode ser balada ou até micareta, pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando. Domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso. Toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Pois é, rapaz, olha só essa carta destaque aqui de hoje. É a carta da mulher esperançosa de Francisco Beltrão, no Paraná. Vocês conhecem Francisco Beltrão? Pois é, é uma cidadezinha lá, é próxima a Foz do Iguaçu? É, não é tão longe não, não é tão longe de Foz do Iguaçu não. Tá mais ou menos naquelas imediações ali, né? Então, mulher esperançosa de Francisco Beltrão, no Paraná. É, já que eu trago aí a sua carta, ainda não li, não, vou ver daqui um pouco a carta dela, o que, que ela diz aqui. Mas acredito que seja uma cartinha bem legal, bem interessante mesmo, viu? Mas bom mesmo é rodar música, olha aí. Dub Sticker in Your Eyes. Então roda, menino, roda. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Ah, quero mandar aqui um abração para os meus amigos da Rádio 3 Colinas, Rádio 3 Colinas FM. Alô, meninada, alô, moçada, alô, vocês que me ouvem aí através da Rádio 3 Colinas FM, um grande abraço. Eles postaram aqui uma frasezinha no Facebook, olha só, legal essa frase. Na vida, todos temos um segredo inconfessável, um arrependimento irreversível, um sonho inalcançável e um amor inesquecível. Legal, isso é uma grande verdade mesmo. É, todos nós temos um segredo, aquele segredinho que a gente jamais confessa para alguém. E também a gente tem aqueles arrependimentos que tem coisa que se diz assim, meu Deus do céu, que arrependimento ter feito determinada coisa, não é? E aquele sonho, ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Esse aqui é meio brabo, né? E um amor inesquecível. Quem é que nunca teve um amor daqueles assim, de arrastar o traseirão no chão aí, de paixão e de felicidade e de amor, não é? Então, muito boa essa frase. Muito obrigado aí aos amigos da Rádio Três Colinas FM 95.7. E olha aí, agora é uma dobradinha musical que eu vou rodar, gente. É, eu vou trazer duas músicas bonitinhas. Primeiro, os Fevers, Deus, linda, linda. Depois, Maurício Fares, Tô Indo Embora. Então roda lá, menino, mas não vai embora agora não, viu, Maurício? Continua com o programa, tá? Tá bom, então roda aí as músicas. Estou só programa Maurício Fares. Tem uma frase aqui que é atribuída ao Freud, né? É, o grande psicanalista. E eu achei essa frase até interessante. Antes de você diagnosticar, ou de se autodiagnosticar, né, que você está com depressão ou baixa autoestima, primeiro você tem que ter certeza de que você não está, de fato, cercado por idiotas. É, porque muitas vezes você acha que está tudo com todo esse problema, depressão, com autoestima em baixa, mas de repente tudo isso aí é causado pelas pessoas que estão ao seu redor. Então examine primeiro por esse lado, por esse aspecto. Isso aqui quem está dizendo não sou eu, viu? Isso aqui é uma frase do Freud. E Freud explica, então quando ele explica a gente tem mais é que aceitar o que ele coloca, não é mesmo? Mas é bom mesmo, você sabe o que é? É música. Oxente, aqui não tem muita coisa de ficar enrolando, não. É César Menotti e Fabiano que curte agora aí. Lugar Melhor que BH. Essa música também é gostosa. Roda, menino, roda, roda. Quero ficar, pois não há que eu conheci uma mineira e viajei na magia e no mistério do seu olhar. Sob a luz do seu olhar se esconde o mistério. Eu falo sério. Todo dia te amar é tudo que eu mais quero. Eu falo sério. Sob a luz do seu olhar se esconde o mistério. Eu falo sério. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Daqui um pouco a nossa carta destaque de hoje, gente, é a carta da mulher esperançosa de Francisco Beltrão no Paraná. Gostei da carta da menina, viu? Gostei. Mulher Esperançosa de Francisco Beltrão no Paraná. Já já que eu vou trazer a sua cartinha, viu, menina? E olha, agora eu vou rodar aí o João Viola. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. É por você que canto, João Viola. Roda, meninos. Quanto mais o tempo passa, mas eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você e canto. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Que canto, é por você. Que canto, é por você. Que canto, é por você. Tem uma frase que botaram aqui que é um chute na canela, viu? Pra não dizer em outro lugar. Essa é pra você que vive arrotando santidade. O problema não está em você ser católico, evangélico, satanista, macumbeiro, ninja, espírita, da esquerda, da direita, ateu, alquimista, gay, hétero, bi, tri, etc. O problema, sabe o que é? É você ser chato e querer fazer os outros engolirem o que você acha como se fosse a verdade. Aff, mas isso é brabo mesmo, viu? Tem gente daquelas que quer impor a sua vontade, a sua verdade, achando que todo mundo é obrigado a engolir aquilo que ele está dizendo, como se fosse uma verdade absoluta e que todos fossem obrigados a aceitar aquilo como verdadeiro. Isso aí, vou te contar, não está com nada não, né? Mas, de qualquer forma, é uma frase interessante essa que foi colocada aí. Foi muito boa mesmo, viu? Mas vamos rodar mais música. Vamos trazer agora Century, Lover Why. Opa, essa aqui, nossa, música é bonita, rapaz. É assim, então presta atenção. Daqui um pouco também você vai curtir aí o sucesso do Roberto Carlos. E depois ainda vamos ter a carta de destaque, né? Então roda aí o Century, menino. A sign of time. I lost my life. Forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A wooden glove. But I know I'm more than sad and more today. I'm eating words.

Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Pois muito bem, sem maior delonga, sem incumpridar demais o assunto. Prepara aí, tá todo mundo preparado já para curtir a carta destaque, tá? Opa, que legal, então vamos nessa, né? Vamos trazer a nossa cartinha destaque de hoje. É a carta da Mulher Esperançosa de Francisco Beltrão. Ah, solta a vinheta primeiro aí, menino, solta a vinheta. E agora, a carta destaque do ouvinte. Pois é, a carta da Mulher Esperançosa de Francisco Beltrão, no Paraná. Veja o que ela diz aqui. Olá, Maurício Fares, um grande abraço para você, menino. Outro para você, menina. Ai, que legal, né? Menino e menina. Olha, Maurício, eu sou natural de São Félix do Araguaia. Conheço muito São Félix do Araguaia. Mas eu moro atualmente aqui em Francisco Beltrão, no Paraná. Eu vim para cá trazida por um homem que eu amava e que me disse que iríamos ser muito felizes morando juntos. O meu sonho de mocinha toda a vida era esse: arranjar um homem para viver ao lado dele e construir minha família. Olha, Maurício, do começo até que nós vivemos bem. Ele é muito trabalhador e não deixava faltar nada dentro de casa. Nós não tínhamos luxo, mas tínhamos nossa casinha, que é essa em que eu moro ainda, e as coisas que a gente precisava, aos poucos ele ia comprando. Então a casa ficou toda mobiliada e a gente ia levando a nossa vida. Acontece, Maurício, que ele tem um irmão que mora em Rondônia, e esse irmão veio passear aqui na nossa casa. Olha, pra você ter ideia, eu não fui com a cara desse irmão dele já na primeira hora que eu vi, viu? Porque ele me pareceu ser um homem muito falso. E era falso de verdade, Maurício, porque ele ficou enchendo a cabeça do meu marido contra mim. Aí meu marido passou a me tratar mal, Maurício, e dizia que não me amava mais e que ele iria embora com o irmão para viver em Rondônia, e que eu ficasse aqui porque ele não iria me levar com ele. Eu pedi, implorei para que ele não fizesse isso comigo, mas não teve jeito. Quando foi um dia, ele chegou, pegou a sua mala, colocou suas roupas e saiu. O seu irmão estava num táxi na porta de casa esperando por ele. Olha, nem ao menos se despediu de mim e lá se foram os dois. Eu tive que arrumar um emprego para poder viver e estou pensando em vender essa casa para ir embora para minha cidade onde estão meus pais. Depois que esse homem foi embora, Maurício, a minha vida foi só chorar, porque eu o amava e ainda amo demais. Mas depois que ele foi embora, nem me ligar uma única vez ele ligou. Parece que ele já se esqueceu de mim. Coisa que eu ainda não dei conta de fazer, esquecer dele. Olha, já me apareceram alguns compradores para casa, Maurício, mas estão oferecendo muito pouco. Até porque eu quero vender com tudo que tem dentro para poder fazer uma mudança daqui para São Félix e levar tudo, fica muito caro, né? Fica caro demais. E eu não vou ter como pagar. Se eu pegar um bom dinheirinho, eu vendo e vou embora para minha casa. Era isso que eu tinha te dizer, meu amigo Maurício Fares. Será que é o mais certo a fazer? Primeiro, deixa eu raciocinar aqui por outro caminho, menina. Que homem mais sem personalidade esse que você arrumou, hein? Credo! Bastou o irmão dele chegar e falar meia dúzia de palavras no ouvido dele, pronto, já foi bastante para ele mudar de ideia quanto a viver ao seu lado. E se pirulitou para Rondônia, ao lado do irmão? Ah, isso é natureza de lagartixa que tem esse cara, viu? Que natureza fraca é essa, você não acha? O cara largar da mulher, deixar seu lar, sua casa, seu conforto, para ir embora com o irmão para se aventurar num local diferente do que ele vivia aí antes, né? Essa é muito fraco pro meu gosto, viu? É, se ele não gostava mais de você, o correto seria ele dizer isso aí: olha, eu não gosto mais de você. O que todo homem, qualquer homem de respeito e de vergonha, faria isso. Eu não gosto mais de você, não dá mais certo, e te levaria de volta para a casa dos seus pais. Mas esse, além de tudo, foi um covarde. Além de abandonar o lar, te deixou aí, te tirou lá de São Félix, do Araguaia, e te levou aí para Francisco Beltrão, no Paraná, e te largou aí, entregue a sua própria sorte, abandonada. Esse é um carinha bem vagabundo, hein? Que homenzinho da pior espécie que pode existir. Ah, vou te contar, quando vejo um homem dessa natureza, ele chega até dá vontade de vomitar na cara dele, viu? Que cara vagabundo, que cara mau caráter. Pior, gente, é que tem tanto crápulo assim que a gente chega a ficar enojado em saber das covardias que fazem com as pessoas, né? Mas não tem nada não, menino, não tem nada não. Ó, já que você tem o poder de vender a casa e tudo que tem dentro dela, faça isso sim e volte para os teus. Eu tenho certeza que seus pais vão te receber de braços abertos. E não se deixa bater por causa disso que aconteceu aí não, viu? Por ter sido tão covardemente abandonado. Breve você vai conseguir esquecer desse traste, se pode chamar de marido, para te fazer feliz. Vai demorar um pouco você esquecer, porque você mesma diz que, mesmo com tudo que ele fez, que você o ama. Mas nada como o tempo para botar tudo nos devidos lugares, não é? Você vai aprender a esquecer dele sim, assim como diz a música do Bruno e Marrone, viu? Tá bom, menina? É o que eu desejo de coração, que você consiga encontrar a sua felicidade, tá? E já que eu falei da música do Bruno e Marrone, tá aí. Você não me ensinou a te esquecer. Canta, Bruno e Marrone. Roda lá, meninos. Vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. E agora? Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos, do abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. E agora? Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo vou tentando te encontrar. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, pra ver se te encontro. Você só me ensinou a te querer. E te querendo vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido numa vazio de outros passos. No abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo vou tentando te encontrar. É, agora eu vou me embora. Só me resta aqui agradecer a todos pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Espero que tenham gostado do programa de hoje e a gente se encontra amanhã, se Deus assim nos permitir, não é? Então, você menino, você menina, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um grande beijo no coração de cada um, tá? Obrigado por tudo aí, obrigado por mais esse dia. E ó, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.